Salvador, muito boa tarde, Altan 3496, se escuta. 3416, contato radar na decolagem, suba via saída Mombarinho 370. Mombrot 370, sobe via 3496. O 2788, centro Recife, 12545, alterna 126, decimal 85. Centro Recife, 12545, alterna 128. Zona de Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, portão 7, 7227. C759, Centro Recife, 1260, alterna 128, decimal 8. 260, 288, azul 2759, boa tarde, boa tarde. 964, voe em SAP. 4, número 2 para cópia. Pode estar pivô, certo? 366. Pode estar 366, descendo para o 050. Controle Salvador, Papa Romeu, November Oscar Whisky, decolado da 17. Papa Romeu, November Oscar Whisky, mantém apoio do Axel, número 7, pode parar da barra. Repórter no farol da barra, o November Oscar Whisky. Confirme só o POB, o Azul 5073. 82 na porta, Azul 5073, autorizar ataques para o pátio. Para o ponto de espera, via pátio 1 no Índia, no ponto de espera, a torre. 1118, decimal 60, assistiu altímetro no 095. Pátio 1 no Índia, espera que você tenha a torre. Gol 1397, copia? Copia. Prisão Salvador, São Paulo, Congonhas, via Pesolo 1-0, Cubá, via Pesolo 1-6, Cosmo, DCT Confins, deixou morte, conforme a rota do plano de voo. Nível 360, saída da Eole da Mótima, levada para 0 com primeira curva direita. Transponde 5171, no controle 120-80. São Paulo, Congonhas, 360. 0, curva direita da El, beleza, ótima. Amém. 0, curva de acesso. 6, ponto 1, 7, 5, ótimo. 1, 7, 2, 0, decimal 8. 1397, planejamento está correto, portão 1-0, está eletrônico. Camará, 2, 3, 4. Azul 2794, copia? Opa. Prisão Salvador Barreiras, derrota do plano de voo, nível no 60, sai da Momocog, voa após DCT, decola da pistola 0 com primeira curva esquerda. Transponda 5411, controle 208. Azul 704, continuamente está correto, faixa 3 emissão. Todo 72, 2 milhas de rotação coral, se acessado é encerrado, chama controle de ideias na sequência 1201. 5220 para Teresina. Zul 9540, autorizado Salvador Teresina. E a rota do plano de voo, nível 200. Decola de plano 0 com primeira curva esquerda. Sai da Momo, após Momo, Nenim, após DCT. 5173 no transponder, controle 1208. Se Oscar mantém o corredor Veracruz, após através de Paris e para inverso do corredor cerrado. Azul 950, contingente, está correto, no passe 3, também pronto. Demora, obrigado. O Salvador voa no 397, se eu tiver cancelamento no 10. Voa no 397, se liga, sonar, chamentar. Boa tarde. Salvador, é o TAN 3805, cancelamento na posição. TAN 3805, cancelamento a critério, negativo pushback no portão 09. Estacionar na posição, chamará para o ponto de pushback, TAN 3805. meu nome é Brás Cuis, tenho um prédio para destino. Só um instante, não, vai dar a cruz. Novembro da Sarice, magnética 302. Brasil Suíça, vale para atenção. Só pode falar da barra. Ciente, o Novembro da Sarice. Bom, Novembro da Sarice. Controle de Salvador, boa, 5073 azul, cruzando a 1500 pés, na Coral. 073. Contato radar na decolagem, suba e a saída Coral para nível 180. Sobe via 180, 5073 azul. Bom, Antônio, com referência autoriza o 5073 da presente voar direto Coral? 073, manter perfil da saída. Vai manter o perfil azul 5073. No 397 ataque com 143 a bordo, autonomia 3 horas e 57 Galeão. Numa 3,57 Galeão, autorizado ataque até o ponto espera, já parte do link, em ponto espera torre. 118 decimal 95, ajuste de altímetro 1095, corrigindo a frequência da torre 18,6. Bate 1 Índia, ponto de espera chamará. É mais, é só ajuste 1-0-6. Afirma, 1-0 no meio. BRNAV da pista, 1-0. O ajuste 1-0 no 5. Reporte estabilizado. Para 2500 pés e 15, reporte não estabilizado no RNAV da 10. Primeira, Alto Suíço, mantendo 1000 pés, aguarde para atenção. Brasil Suíça autorizado, Zé Cristina, aguarde para atenção, mantendo 1000 pés. Para prosseguir na descida 2018 da Gol. Gol 2018, descida para 4000 pés, ajuste 1015. 4000, 1015, Gol. Quatro uno, uno meia, ação de identificação da FG, cada Mari para Lina 050, ajuste em Salvador. 050 da Mari. Salvador, para o 5709, é o da 3205. São 3205, Samitaga. Salvador, gol 1256, autorização para Natal, gente da formação Atis na bike, a ponte 4. Gol 1256 autorizado, Salvador para São Gonçalo da Maranhão, defesa 1-0, nível 370, saída Puca, Jambo, Zipar, decola da pista 1-0 com primeira curva esquerda, transponder 5401, controle 1208. Autorizado nível 370, Pesuru 10, São Gonçalo, laje da 10 para a esquerda, Puca, Jamos e Pá, aciona 5401, 208, ponto de direcionamento, ponte 4, ou 1256. 1256, só confirma o nível? 370. Autorizamento correto, chame pronto. E autorizado, chamará pronto. Eu já estou pronto, já o 256 no, na ponte 4. Gente, comentar, livre acionar, comentar. 1256. Livre acionar, chamar para o táxi com 1256. 4 torre, 118, decimal 6. 386. Passou 368, gol 208. 2018, pode ser a 366. Desculpa, não copiei, senhor. 2018, torre 118, decimal 6. 186, boa. Muito boa tarde, controle de Salvador, gol 1397. Gol 1397, contato com o radar, suba via saída da EL para o 360. Via saída da EL, 360, 397. Papa Romeu, 9 Imperial de Suíça, suba para o nível 085, quando possível chamado para pouso. Luiz, copia o controle. Imperial de Suíça, suba para o nível 085. Quando possível, chamado para pouso. Então, 730, copiado, novembro, era suíço. Sua posição e o copo. O gol 256, autora táxi, 182 pessoas a bordo, já disse isso, alternativa para o Maré Recife. Autonomia 2 horas e 35, senhorita. Gola 2 com metros de ataque até o ponto de espera, via Índia no ponto de espera, torre 118, decimal 6, 18 metros no 0 no 5. 315, ponto de espera 18 e meia. Bom domingo, 2 com meia, bom trabalho. Obrigada. Salvador, o Papa Romeu Serra Gopioca, através de Paris, ingressando no corredor Interlagos, tem o campo visual. Serra Gopioca, chama a torre na frequência 118 decimal 6. 118 decimal 6, 140. Botão 3105, autorizado ataque até o ponto espera, via parte no nível, ponto espera, torre 118 decimal 6, de altímetro no 0 no 5. Parte 186, ponto espera, tá? 3, 2, 3. Azul 5073, voa e o COVID. Ataque para a Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, portão 8, Bono 9 abaixo. Azul 4116, após estar irá voar o Serra de Sol 366, desce para 2500 pés do ajuste em Salvador 1015. Resposta avisada. Jorge 500, metido, reparto Salvador, uma boa tarde, Altan 3560, mais. 60 ACM de chegada a Mari para o nível 050. O ajuste em Salvador 1095. Ok, dia mais para 050, dan 5, bom dia, Michael Ferry, por agora o senhor já abriu o peso 1-0, Taubaté, nível de voo 360. Saída da Elia da Motiva, devolve a pista no zero com a primeira curva direita. Transponte 4 no 2, controle 1208. Correto, também pronto. Olá, Salvador, boa tarde, Codejero Noite, livrou você, escuta. Codejero Noite, boa tarde, senhor já está aqui para 411 Alfa Juliette, Portão 9. Alfa Juliette, Portão 9, gol 20 Noite. 128, decimal 35. 251, 2235, boa. O 5073, na escuta do controle. 073-60 milha sudoeste, Salvador, serviço radar encerrado, chame controle e 10 na frequência 1201. Na 3560 voa ITAP, desce para 4 mil pés, o ajuste em Salvador, 1015. Ok, voando ITAP da presidência, desce para 4 mil, 1015, na 3560. Salvador, Salvador, boa tarde, gol 1256 no perfil da Puca Jomo Zipá. Sou 1256, contato radar na decolagem sul para nível 370, o ajuste em Salvador 1015. Ok, via, subida para o destino 370, ah não, 370 como final, né? 256. Eu vou saber o quadrão na minha área. espaço 116, torre 118, decimal 6. 86, obrigado. Salvador, boa tarde, é o Azul 940, está pronto para o pushback, no momento parte 3. Azul 950, estou para o push no parte 3. Está pronto para o push, Azul 940, está no parte 3. Poder equipar o chamicaço, Azul 950. Preparar para o 940. Fez 2 milhas para o nível 050. 0-5-0, testando agora. Trone, boa tarde, eu tá 3805. 3805, quatro anos de quase não, são 3205, contato radar, sobe via Dael para o nível 340. Via Dael, 3205. Confirmando 6226, desce ao 050. Sena 6326, desce para o nível 050. 3154 a mais. 3154, ação de identificação da FV chegada a Mari para nível 070, pode ir Salvador no 095. 070, pode voar manter a próxima da etapa? 3154, livre de vias, reporte a Bruno Mari. Gente, reportará quando possível Mari. Salvador, o Azul 2714 para o pushback acionamento. Azul 2714, aguarda. Salvador, tá 393, bom dia. Tá 393, tá pra pegar. Pode. Fala 27 no 4, pode ficar o puxo. Tá 27 no 4, tá no 43, pode ficar o puxo. Enfim, eu sei, o Azul 27 no 4 vai aguardar até o nome da companhia que terminou o curso no 43, não tem que fazer com o valor básico, mantém a posição e aguarde. Solo Salvador Azul 9540, está pronto para o pushback acionamento. Corrigindo, por dados Azul 9540. Confirme dados Azul 9540. Azul 9540 está pronto para o pushback, sobre 04, 4 horas e 20, acionando Fortaleza. 04 no PLB, 4 horas e 20, Fortaleza? Afirma. Azul 9540, os ataques até o ponto de espera via 410, no ponto de espera torre 118, decimal 95, ajuste altímetro no 095. 5 de destaque, até o ponto de espera da 10, na final, ponto de 954 já. Azul 27 no 4, após liberação do tráfego da companhia, causa autorizado, chame táxi, 143. Falando Azul 4 no 6, autorizar o táxi Delta 41 via Alfa Juliette, portão 01. Autorizar o táxi de Alfa Juliette, portão 01. Oi, 285, chegada bom, se desse manter nível de voo 050. Boa no 256, chama sempre que sim, sim, no 25, decimal 45. Ou 1256, copiou? Boa no 256, na escuta. Sempre Recife, sim, 125, decimal 45, bom voo. Recife 45, boa, 256. Chanema 326, sem restrições para 3 mil pés. Só um ajuste na 0 no 5. Bom voo, 6326. Pode voar o 366? Afirmou. 366, então, 6326. 35-60-30, Serra Vitor 372. 372 para o TAM 3560. TAM 3154, reduza para 239. 230, pode voar o 368? TAM 3154, seu número 3 na aproximação, para sequenciamento, curva esquerda na proa 040, limitada pela radial 270 Salvador. 040, nível 360. Curva direita da El, Leda, Irumi. Transponder 5421, no controle 1208. É, se interessa repetir a saída da El, Leda, Irumi? Saída da El, Leda, Irumi. 360, 857, da El, Leda, Irumi. 5421-20.8, 393. Confirme nível. 360. Protegimento correto e pronto. Obrigado. Papão Unicórnio Tango Sierra Alfa, confirme radial ideal de saída. Copiar da onde? Então, 1.000 pés? Papa Uniforme Tango Sierra Alfa, Sierra Whisky Fox Hotel, 1.000 pés autorizado, curva direita no corredor Axé, transponder 5162. São 3805, São Sandro Recife, em 125, decimal 1. 251, pô. Confirme pátio e PROB. Pátio 502 a bordo, acionamento da 14, 1895. Estabilizado na Serra Vitor 366. 2500 e procedimento 6326. São 3154, desça para 4000 pés, ajuste 1015. 4000 e 1015. 61 no POB, 40 no POB. Autorizado táxi 2714 em frente, parte principal, taxi Índia, torre 118, meia dúzia. Que legal, na 0 no 5. Velocidade para 230 mais. Só para 239, Salvador, boa tarde, azul 9540, decolado no PC da bomba. Azul 9540, contato radar na decolagem, saída bomba, sua para o nível 200. 200, azul 9540. Assim para o controle. Até 105, confirmando. Gente, livre ascensão até 105. Estabilizou até 3560. 3560, torre 1895. 1895. Torre Salvador, uma boa tarde, eu tenho 3560. Torre Salvador, boa tarde, eu tenho 3560. 3560, controle. São 3154, reduza a velocidade para 2009. Sinal para 3154. Sanema 326, completa procedimento, chama a torre em 186. Oi, 286, 6326, né? São 3154, desça para 2510, autorizada a RNAVE, reponto estabilizado. 2500, eu vou estar. Sanema 393, precisa de acionamento na posição 11. Autorização 93 autorizado, chame taxa. Do 9540, tráfego 2 horas e 14 milhas, rumo sudeste, cruzando 080, descida para 2500 pés, Bank 737. 9540, copiou? 9540, prossiga. Tráfego 2 horas e 13 milhas, rumo sudeste, cruzando 075, descida para 2500 pés, Bank 737. Tá ciente, ó, do 9540, ainda não avisto, ó. 1885, tráfego 10 horas e 12 milhas, rumo noroeste, cruzando 0,5 em ascensão para 200, uma TR. Afirmo, descendo para 2500 pés, 1095 ajuste. O Gol 985, após a posição pelo Eraval de Revista 368, para completar o procedimento. Pelo Clone 368, Gol 985. Salvador, uma boa tarde, Altan 3560, Libran, escuta. Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 4. Paraná 142, autorizado Recife, Apesolu 97, nível 350. Decola, curva esquerda, Puca, Jamo, Aracaju, transponder 5423, controle 1208. Chamando 42, chame pronto pushback. Será 3193 para o táxi, estou a bordo 168, 3 horas e 30, Berna Campinas. Qual o teu B? 168. Autoriza táxi via parte principal, táxi Índia, ponto de espera da pista 10118, sinal 6, aqui negar 1105, estou a bordo 3. Ah, já sei, vou para 26, já. 3193. Alô, Salvador, a Xané 63, bro? Xané 326, via Alfa, chamamento Juliette. Alfa, 67. Salô, a Xané 3153, puxa aqui para mim. Rondando November Oeste, Coísque, para serviço de informações de voo e alerta, chama Recife, em 126-190. Confirmo que está correto, então, suspect. O Xenero 6326, ciente, mantém a posição aguardando a liberação do portão. Mantendo a posição aguardando 6326. Gol no 885, passando de ar, vista 36. Gol no 885, torre 286. Passou em 286, gol no 885. Azul 9540, chama sempre Recife, em 125-45. 12545, Azul 9540. Obrigado, boa semana. Igualmente, um excelente voo. 3154, ingresse na Alfa, mantém a posição de sua Juliette. Alfa, sua Juliette, 3154, obrigado. Dona 097, que a senhora da identificação de chegada bom, que desça para o 050. Romeu Juliette, tá? 3154. Gente, mantém. Cura 714, contato radar, saída Momo, livre ascensão 160. Eu ativo a livre ascensão 160, 714. Controle, autoriza azul 2714, controle de código. Autorizado. Código está presente, 2714. No 66, Galeão, qual o seu nome? Autorizado, táxi, chega 13 no 5, guia índia, ponto de espera da 01118, decimal 612, que é legal 90 no 5. Chama 326, Juliette, portão 3. Juliette, para o 363, Ana. Confirmando, chama 326, Juliette, portão 3. 326, Juliette, para o 3. Está 3154, Juliette, portão 11. Juliette, 11, 3154. Salvador, Gol 1885. Gol 1885, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette para 10, 1885. Alfa Tango Juliette, quer ver que aquilo prossiga? Segura sensação, nível 105, o Papatango Juliette para aquilo. Não é que dá pra Fox Trash e pra Six. Gente, mantenha na 1500 pés, informa o ajuste na 05, guia corredores da porta parede. O Eco Delta Fox está no código 0155. Oceania 6142, após a passagem do Boeing da Gol à retaguarda, autorizado, time time. Motor Salvador, Papão de Fome, Tango Serra Alfa. Plano 097, desça mantenha o nível 090. Tem condições? Confirma. Desça mantenha o 090 no 097. Azul 2714, sub mantenha o nível 080. 080, 2714. Zero, nove, zero, para o Gol no 097. Gol no 097, para informação, tráfego 11 horas e 5 milhas, rumo noroeste, cruzando o 070 em ascensão ao 080, um Alfa Tango 72. Pode ir no 097. Informação foi para o Gol no 097. Zero 97, como anteriormente informado, tráfego 11 horas, 15 milhas, rumo noroeste, cruzando o nível 070 em ascensão ao 080, Alfa Tango 72. Azul 2714, informações de tráfego 2 horas, 13 milhas, rumo sudoeste, cruzando o 095 em descida até o 090, Boeing 737. Autorizado Barreiras, o Azul 2714. Escolha o Papão Uniforme Tango Serra Alfa. Papão Uniforme Tango Serra Alfa, corredor axial no meu país, mantenha-se em condições visuais. Mantenha-se em condições visuais, o Tango Serra Alfa. Controle axial 6315, decolado na DAEL. 6315, contato radar saído da DAEL, nível 360. Israel 360, autoriza a voa Leda. Autorizado Leda, 6315. 6315, voa Leda. 3193, Rui Leda. Leda, 393, obrigado. Como é que Kilo mantém o setor oeste da Elite do Catarina? Setor oeste, Kilo. Eita, Arbor, Elefa. Transponder 5426, controle 1208. Alefa 426-208 é o controle do Oceania 6321. 6321, saída Arbor 1, transição Elefa. Arbor 1 é Elefa, não tem jeito. Correto, é pronto. Câmara pronta, né? Já me aproximou de 1 para 2 horas. 097. Zona 097, autorizado, voa direto, Serra Vitor 366. Serra Vitor 366, pode descer. 3-0 descida para 2500 pés, ajuste no 095. 2500 pés no 095. Oceania 6315. Confirme. Oceania 6315, o tráfego à nossa frente vai subir para que nível? 360. 360 também, e é o mesmo destino? Negativo. Passa pela sua frente, será para o Galeão. Gente, obrigado. 2704, mantendo 80. Gente. Pouso 2704, livre extensão na 60. 60. Passada para a Grota Fox. A Grota Fox foi usada de horas oficiais, mas falta com o visual com o campo. Para descida. 2705, a senhora da identificação de chegada à mão, desse mantém o nível de voo 050. 050, ponto de espera da 01186, quem negar o 0095. Meu Victor Hotel, confirme isso? No nível 065, com meu Victor Hotel, Serra November Índia, uniforme, curva direita, corredor axé, restrito no meu pé até o farol da barra, transponder 5443. Maiato, parte PLB. 03 na bata, acionamento e táxi, chama em torre 11895. 1286. Tem frequência livre. Chanema 315, voo em ótima. Confirmando o 63,